seguir una vida sola dal punto di stare quando la sua coesione, quando la sua propria decolazione non è giusto usare un luogo. A autorizada, o parte, até a entrada do parque principal, segue como número 2 atrás da aeronave da TAM. Quando lá se chama pronto, o parque aéreo 2221, ajuste 2019. Utilizando a linha de decolagem da pista 1-0, verso 1-0 graus, 1-1, né? Além da coluna 0, segundo pressor. Faz a rolagem do aeroporto, ok? Eu não encontrei nenhum dos exércitos na 8. Não, Azul 5126, autorizado para Terra Bravo, Charlie Fox, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva pela direita na subida Arborino, após Via Lefa, até Suzete, intersecta a primeira aerovia, é perdido 2-1. Aciona 5-0-1-2, controle 1-2-0-8. Afirmo, 3153, bom dia, para o Galeão com cópia. Informação Golf. Informação Golf, confere, utilizado para o Bravo Golf Lima, em 21360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, na subida São João, Leva, Beckman. Após Beckman, apesar do 44 e segue via alta do plano. Código Transponder 5015, controle Salvador 1-2-0-8. Seja o nosso correto, chama para o puxa seu nome. está próxima da a operação contra a vigia. Informação visual aberta. Notícia chegou. Samara. Chama o centro de Recife, 1288, tá andando, né, agora? 1288, 1268, bora. Não, 25, chama pelo Salvador, 1895. Chama a frequência, gente, 1018? 1895. 1895, tá legal, deixa. Avião 25, Celsius 46, Montanha Escuta, Celsius Taxi, Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, Portão 10, Celsius 4, 3, 9, 1, 2. Informação 2000, autorizado, chame táxi. Voltando para o táxi, 2000. Azul, 5120, aponto do táxi, 114 a bordo, 3:45, São Fernando, Ribeirão Preto. Azul, 5120, solicitando o táxi, 3:30, C1, ponto de espera, reforço para decolagem e ajuste com 0,9. Direita, Índia, ponto de espera, reforçada para a decolagem, 2:19, Azul, 5120. 0 azul, 5126. Bom, 0093, instalação 53, mandando escuta, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, não escuta. Piscina 0, centro 1470, grau 99. Vem decolagem, 0, 0, 1, 2, 1. Com a nossa operação de indicação, Lice Matan 050, chegando com a Mariana. O suspeito é mesmo ingresso coronado no pátio 3, pátio de casa. Assim que estiver liberada a passagem, está autorizado para seguir Juliette, portão 8. Sentindo a nação, correndo lá. Azul 5126, decolou 56, controle 1208. 208, pode obrigado, azul 5126. Azul 5126, ainda não escutou tudo? 26, controle 208. Azul 5126, controle Salvador. espera, reporte pronto para decolagem, né? Ajuste ao 109. Com ajuste agora de 109, vamos para o Pátio e Índia e reporta pronto para o ponto de escândalo aberto. Atenção, Índia. Alô 5126, você recebe o controle, assine identificação. Azul Recon 2000, controle Salvador, transmite em Cegas, taxa nível de voo 180 no perfil Abolona, transição Elefa. Chame agora o centro Recife em 128, transmite alternativa 260, câmbio. Zero, você para o Luiz Moisés, ótima atenção, a 2-1-0 no 9, e o final é o FX-8, a 2-1-0, chama o Chapo Zé, não vou fazer agora. Para o galeão número 3 para a cópia. Obrigado. Chamei minha 25, copia. Copia minha 25. Autorizado para Brasília em nível de voo 380, decolando da pista 1-0 com curva direita na subida por 1, transição Alefa, após a PV 1-7. Código transponder 5035, controle 1208. Inclusive foi feito solicitação com as outras aeronaves em projeção no, na terminal para a chamada em ponte, sem sucesso também. Ok, obrigado e bom dia. Correto, eu estou ratificando 288-260, chamar o centro do Recife. 288-260, obrigado. pista 3517, eu devo velocidade para 1809, pista para 3000, altímetro 909. 79, 3017, 435, vou lá, cara. Este transfer autorizado para o Tarrão Mugum, funcionamento é critério e reposto como próximo da colagem. Autorizado para Serra Bravo, aeroporto do Galeão, nível de voo 360, no colono da pista no zero, com curva à direita, na subida São João 1, lenda Docmo, faz Docmo 3144, seguindo via rota do plano. Código transponder 5041, controle Salvador 120.8. Continuos agora em 64, prepara a subida São João 1, transição ótima. Salvador Federal 9970, LF da 10, na sua escuta. Federal 9970, Cervantino, na pistola 0, versão 90 graus, 119. Elidro Posto 90, 9970. 5 alternativas 251. Para o cruzamento de eixos de aproximação da pista do zero, forma um banho do Cidarão já na final, aproximadamente 3 minutos, mas tem certeza que está aguardando o cruzamento. Tá, para manter o setor, está visual com a aeronave, até o valor. Tem algumas circunstâncias de cruzamento da aeronave? Ah, sim, já. Gente, então se interferir com a aproximação do aeronave, eu sinto mesmo que está sendo autorizado o cruzamento da retaguarda. Cruzamento da retaguarda, até o meu. Será o 9970, forma à direita, um helicóptero aqui antes de estar. O mesmo vai prosseguir para o litoral sul, a retaguarda do aeronave sem interferência com o voo. Gente, 9970, não está adicionado não. Segundo, essa é a performação, o helicóptero aqui antes de aproximadamente uma milha da pista 1-0, terminando o cruzamento do eixo, agora não vai interferir com o seu posto. Agora as transferências de comunicações, visão ao helicóptero já cruzou, já finalizou o cruzamento desde a aproximação. Qual é a transferência, Golf? Será 9970, São João, no 3, mantém escuta a carta direita via Alfa e Kilo para o Pátio 3, Pátio de Carlos, a prevista é 5 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, Golgama, São 31, corrigindo, São 3547, autorizado pouso, vento 130 graus, 99. Satélite, teve pouso, São 3547. Funcionamento, chanela 62, 5, São 4. Funcionamento, 25, 3, puxa um táxi. Realização, está de 25. Está em Augusto, presente, controle 1208. Chama controle, está 1 Golf. Essa é a identificação, que se mantém no nível 040, chega da Golf. Siga pelo litoral sul, 502, até as 5 quando sai do zero, informe no local do sobrevoo. Informará no local do sobrevoo, até o negócio. Confirmando, seguindo fora do mar. Sobrevoo, seguindo fora do mar, até o negócio. Sobrevoo, Rio Vermelho. De informe iniciando sobrevoo, até o negócio. São 3517, o São João Zulu Meio, mantém a escuta, táxi e Alfa, reporte antes do taxi de LED. Mantém sua escuta, táxi e Alfa, reporte 27, tá 3517. Aciona 5037, o controle 1278. Autorizado, Cancina 340, confirma as coisas. Vou, retorno curva direita na Cambu, no Leda Monte, 0037, 3208, é o controle, o azul está 301. Ah,